gostaria que você saber um pouquinho de como você considera a importância das mulheres dentro do ritmo, né? Dentro da Axé Music, como você acha que elas contribuíram aí para o ritmo? Eu acho assim, que falando em mulher em geral, a gente vive uma fase de cada vez mais de conquista de espaço. Mas dentro do Axé Music, a gente já estava inserido desde o processo inicial, né? Então, criou-se uma cultura, né, de ter divas baianas à frente do ritmo, de ter cantoras baianas, e isso não acontece muito em outros ritmos. Se você observar no sertanejo, agora que tem, começa uma mulher, tem duas, né, no rock, em cada lugar, e a gente consegue consolidar isso no nosso ritmo, e isso é muito importante, apesar de que o ritmo de axé é um ritmo que exige uma energia muito grande, porque são horas em cima do elétrico. Então, é um ritmo que requer, você está emanando muita energia, um ritmo que estimula as pessoas. E a gente, nós mulheres, sabemos fazer isso muito bem. Então, eu acho de grande importância. Quando você pensa em alguém, em alguma cantora, quem que mais te inspirou, Mari? Por quê? Assim? Eu vou falar em um contexto geral, puxando bem. Para mim, foram as divas baianas. Seria até egoísmo da minha parte citar somente uma. Eu nasci no ano do axé, né? Nos anos 80. E nasci um ano depois do axé. E eu vivi toda a trajetória de pequena até nos dias atuais. Então eu acompanhei mesmo Márcia Freire, Carla Vive, Ivete, Cláudia, Daniela. Foram momentos diferente na minha vida, e com certeza serviu de inspiração para mim muito, né? Porque até desde muito pequena, com 5 anos de idade, eu tinha certeza de que eu queria ser cantora e queria ser axé. Então eu tive uma influência muito grande das nossas divas, né, baiana. Bacana. Hoje as duas maiores cantoras do país aí são Ivete e Cláudia Leite, e eu queria saber por que você acredita que elas hoje estão no topo, se foi justamente por investir no axé ou não, se foi outras coisas que vieram aí. Não, eu acho que elas estão no topo porque elas fizeram fazer um trabalho bem feito e que agradou, né? O axé é um ritmo contagiante, sim. É um ritmo que tem um respeito muito grande no cenário musical. E isso também é de grande importância na carreira dela. Mas eu creio que o sucesso vem de muito trabalho, vem de foco, de determinação, vem de garra mesmo. Elas fazem o trabalho bem feito, e eu acho que é muito amor. E elas conseguem transparecer isso, que há amor envolvido, né, nessa escolha de vida. Então, eu acho que o sucesso é resultado disso tudo. O babado revelou a Cláudia, né? E agora tem você aí. Como é que foi essa responsabilidade para você assumir o grupo e quais os teus planos aí? Bom, a responsabilidade não deixa de ser grande, né? Porque eu peguei uma banda que já tinha uma característica musical forte, já tinha uma história, né, no show business, e eu tô com a responsabilidade de mostrar assim, uma nova cara, que é natural, porque envolve minha personalidade, né? E ao mesmo tempo conduzir essa história que já existe. Mas assim, ó, pra ser sincera, logo quando eu recebi a proposta, eu nem pensei na responsabilidade. Eu estava tão feliz com a oportunidade que eu não parei para pensar de como seria. E minha trajetória está sendo leve, graças a Deus. Então, não estou inventando nada, não estou criando nada, estou fazendo o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer, sem estar criando qualquer tipo de coisa. Então, está sendo uma trajetória verdadeira e leve. Então, assim, eu só quero agradecer mesmo a Deus, a vocês aí da imprensa, que estão me dando apoio. E devagarzinho, plantando a semente aqui, outra semente ali, a gente está, graças a Deus, conseguindo, né, tocar para frente essa história que é tão linda. E os planos que a gente tem, agora atualmente eu tô com a turnê do DVD, né? Foi lançado em janeiro, que foi gravado aqui em Salvador, ano passado no Pelourinho, e a gente tá com a turnê do DVD. A gente usa as projeções que foram usadas no DVD, a gente usa os shows e tal. E o plano futuro agora é de lançar uma música para verão, né? Que a gente já fala assim, né? Para mim já é carnaval. Está no processo pré-carnaval já intenso. Então, inclusive, estou indo até já em estúdio hoje, já gravar, estamos em fase de laboratório. Bacana. Para ser lançada uma nova música. E aí vem clipe, né? Mário, hoje em dia muito se fala que o axé perdeu espaço aí, principalmente por sertanejo, e eu queria saber se você acredita nisso, se você acha que foi uma consequência também do mercado fonográfico. Eu acredito que não serviu se perder espaço, já que o axé é um ritmo que já se consagrou. Assim como o rock, assim como o pop, assim como o samba, ele é um ritmo que ele tem uma raiz regional, mas que ele é sagrado, todo mundo já conhece o axé, então ninguém nunca vai tirar isso da gente, né? Eu creio que a música é cíclica, existem movimentos, né? Que às vezes estão mais evidência, às vezes já está em outro, como é que eu posso dizer? Às vezes está, não sei qual roda evidente, né? Às vezes está mais evidência, outras vezes não, mas eu creio que o axé está no caminho certo. Precisa ter uma renovação, sim, natural. Como o personagem se renovou, como outros últimos anos se renovou. Eu acredito que o axé vai se renovar porque ele tem parte natural no meio musical. E eu creio que está no caminho certo. Não vejo como crise, porque não está me afetando em relação ao show. Né? Eu faço muito show, graças a Deus. Esse mês mesmo nós temos 15. Não está afetando a gente em relação ao show. A gente sabe fazer festa, sabe vender alegria, levar alegria. E eu creio que é um momento, né? É um momento típico, porque o axé ficou em evidência durante 20 anos, né? Ele fica em evidência aí, no topo sempre. Então, a gente tem que dar espaço para outras músicas também. O Brasil é rico em cultura, rico em arte, rico em talento. E eu creio que nós estamos no caminho certo, muita gente nova no mercado. Chega um pouco, Vina, tem o Janinho com a Lesia, Eva. Então, tem muita novidade acontecendo no axé e eu creio que está passando o caminho. Que você citou, e também vocês, foram muito citados em todas as entrevistas que a gente fez pela questão do futuro do ritmo. Eu sei que é difícil falar, mas o que você acha, como vai estar o axé daqui a uns 10 anos, por exemplo, assim? Como eu disse, né? Eu fico integrando. Eu acho que daqui a 10 anos, eu espero, né? Porque é meio difícil, como você falou, estou dizendo alguma coisa. É ficar no achismo. Mas o axé tem 30 anos e ainda muito bem quisto, né? No meio. Aí existem muitos eventos. Eu acho que daqui a 10 anos vai estar ainda com essa mesma energia e com essa mesma juventude. Porque eu acho que o ritmo, ele tem a cara de juventude. O axé sempre vai ser jovem. É um ritmo que arrasta a multidão, é um ritmo carnavalesco, é um ritmo que a gente tem a possibilidade de estar transitando em outro ritmo também, trazendo para o nosso. Então, acho que vai ser sempre renovado, sempre jovem. Calabate ficou! Swinga, meu babá! Minha boca na sua, sua boca na minha. Sentir teus lábios quentes, envolvidos, me alucina. Se olhar no meu ar,